vida. Ele é Jesus, ele é a saída. Vê como estás e tome sua cruz. Pega a si mesmo e venda-se na luz. Caminho, verdade, vida. Ele é Jesus, ele é a saída. Vê como estás e tome sua cruz. Pega a si mesmo e venda-se na luz. Procura onde encontrar, e só você tem as palavras de vida eterna. Eu ergo minhas mãos, posso tocar o céu. Eu sinto a sua luz, essa luz é vida. Ele é Jesus, ele é a saída. Vê como estás, tome sua cruz. Pega a si mesmo e venda-se na luz. Caminho, verdade, vida. Ele é Jesus, ele é a saída. Vê como estás, tome sua cruz. Pega a si mesmo e venda-se na luz. Procura onde encontrar, se só você tem as palavras de vida.